Deixe seu corpo se desprender. Sonhar. Viajar. Leve. Uma imagem mental se forma neste momento. É uma linda manhã, ensolarada e quente. Um céu com um maravilhoso azul celeste transpira vida e beleza. Há lindas flores perfumadas e uma doce fragrância se faz sentir na brisa dos campos. Há borboletas multicores beijando delicadamente as flores. Paira no ar uma aura de amor e esperança. Há crianças felizes brincando, passarinhos cantando, construindo seus ninhos. Há poetas colorindo o céu e a terra de sonhos e desejos, transformando a realidade em seus poemas de amor. Transparece a esperança de um mundo de paz, sem diferenças de crenças ou ideologias, porque todos se respeitam. Você se encontra deitado debaixo de uma árvore forte e frondosa, sobre a relva verde e macia, simplesmente descansando. Neste instante, você não quer ser e não precisa ser nada. Você simplesmente existe. Você comunga com a natureza. Sente a força e a sabedoria da árvore e sua natureza. Sente o abrigo aconchegante dos galhos e folhas. É acariciado pela brisa suave que passa. Observe os raios de sol passando através dos galhos, formando sublimes telas de pura arte. Sinta o cheiro e a força criativa da terra. A beleza e delicadeza do perfume das flores. Sinta a natureza penetrando em seu ser. Thank you. saiba que toda esta beleza e sabedoria está em você. Você é a natureza. Ela lhe ensina. Ela lhe ensina a amar sem cobrar. Ela lhe ensina os ciclos de transformação e transmutação da vida. Ela lhe ensina a plantar, regar, cuidar e também a colher, a conservar, preservar e respeitar, a viver conforme as leis da vida e do universo. Aprenda a se respeitar, a respeitar todos os seres entre o céu e a terra. Agradeça e preserve o planeta em que vive. Esse mundo é seu.